suas gangues sabe. Reservei a mesa, já tá encostando um caminhão de torrênia. Minha ex tá louca, não para de ligar. Hoje é sexta-feira com S de superar. Essa madrugada é uma criança. Quanto beijo você vai dormir? Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir. Vai dormir, dorme, bebezinha, porque...